posso mais ficar aqui sentado, só te esperando. As nádegas doendo e calejadas que estão me machucando. Se te chamo de meu bem, não dá. Não entendo, então vou te xingar. Oh, oh, oh. Condenada, condenada, sua condenada. Condenada, condenada, te amo, condenada. Ou danada, eu quero só te namorar. Volta, vem viver de novo ao meu lado, que estou precisando. Assim eu vou poder dormir sossegado, tu me vigiando. Se te chamo de meu bem, não dá. Não entendo, então vou te xingar. Oh, oh, oh. Condenada, condenada, sua condenada. Condenada, condenada, te amo, condenada. Ou danada, eu quero só te namorar. Já gastei minha saliva, cantei prosa, já fiz verso pra fazer você voltar, né? Eu então em desespero, eu te xingo, mas te quero sua. Oi.